T62, boa noite. Acesse a identificação DS2000, direto Duna 10 no 4 no altímetro. Livre LS em Duna, chama estabilizado. Clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. Line up and take off runway 10, Condor 077, via India. Clear to take off runway 10. Line up and take off. Line up and take off on the 077. Wind 080 degrees, 07 knots. Olá, Lau, está estando após o tráfego da Conga, retaguarda está autorizado, pushback, estacionamento está trocado. Após o tráfego, retaguarda está autorizado, agora para trás, boa no nosso retorno. S cleared for the ground Salvador, S flight plan route, flight level 330, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, departure from runway 10, after departure left turn, squawk 5421 and departure control frequency 119.8. Puka departure, Papa uniform Charlie Alpha, Alpha Romeo uniform transition, Alpha Romeo uniform transition, oh, Condor 077. We're going to fly direct to Nicar position, November India Charlie Alpha Romeo. Then you're intercepting Upper Whiskey 58. Then you're going direct to Recife. And then as filed in coordinating with the air controller of the center Recife, the climbing for other flight levels. Após está, foi dentro do servidor 366. 7 clear to take off. Wind 100-005 knots, EMH 1014. One more minute. Solo voo 971 para o taxi com 150 a bordo, 3 horas 45, alterna Campinas. Voo 971, livre táxi via Índia, Ponte Pedra, Pista Zero, chama a torre em 1-8-195, altímetro 9-0-4. É Índia, Ponte Pedra 90, 2-8-95, Pista 9-0-4, voo 1971. Airborne at 4-4, contact departure control on frequency 119.8. 0-7-7, contact departure 119.8. Good night, have a good flight. 0-7-7. Thank you, good night. Condor 077 Watart, passing 1900, climbing parameter T0, turning left on course. Condor 077 Salvador departure, radio contact. You are in the radio control, climbing level 330, Puka departure. Climbing 330, Puka departure, Condor 077. Condor 077, confirm standard Puka departure or direct Nika? Puka departure. After Jammu intersection, you must fly to Alfa Romeo Uniform VOR and then intercept the upper risk 58 exit. Condor 077, Puka departure. After Alfa Romeo Uniform, on course. Uniform, correct. 1971, decolado 48, no controle 119.8. 1098, grato, voo 1971. Position to fly direct to Alpha Romeo Uniform. Conocido 07, direct Alpha Romeo Uniform. Control Salvador, boa noite, voo 1971, decolou na Cisco. 971, boa noite, direto Leda, vigilante radar. Leda, sobre vigilante, voo 1971. Localizador 3662. Passou o dono completo LS, torre 1 no 8 decimal 95. 610 para 2510. 2510, o Xanar 6310. Oi, Salvador, boa noite. Tá, 3662, sinal está 10, baixar travado. São 3662. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 0 menos. Leve o pouso para 0, tá 3662. Controle, autoriza o procedimento para o Oceaner 6310? Firmo, livre. Livre o ILSI para o Oceaner 6310. Ah, firmo. Zero 77, passing for level 130, contact now center at 12685, have a trip and a good night. Obrigado, bom voo. Estabilizou INS Whisky Oceaner 6310. Ok, então complete o final do Whisky, torre 1895. Complete, batou 1895, boa noite, Oceaner 6310. Igualmente, boa noite. Salvador, boa noite, Ocean Air 6310 INS. Ocean Air 310, agente altímetro 10 no 4, continua aproximação, aguarda pista livre. Continue, aguarda pista livre, Ocean Air 6310. Então 3662, o solo 53, livre à direita, chama solo 121, no décimo 9. Direita, 219, 3662. Manda aí, já estão em pé. Já 3662, táxi de Alfa, chama em Alfa, quilo, parte 3. Alfa Kilo Patia 3662. Paulo Salvador, boa noite. Eu vou 2043. Tá cheio de papá. Solicita o 360 Guarulhos. Sou 2043. Vou mostrar em curso Quebec. Tá pronto, vai cobra? Consiga. Voo 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upêzulu 10, Bridge Upêzulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Triv, DCT Poço de Caldas, tome a rota do plano. Decola da 10 com a primeira curva direita. Saída da El, Lida, após Lida, a posição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. O transponder 5440, a frequência do controle 119.8. Gol 2043 autorizado, 360 Guarulhos, Upêzulu 10 Brinde, Upêzulu 16, VHV direto Brinde, direto Foco. A decolada 10 da El, Leda, Mótima, 5440 ao transponder 198.8. Gol 2043, só confirmando primeira curva à direita. À direita, bom. 2043. Estiramento com reação, pressionamento pushback. Confirma a posição? Tá na posição 4. Sente, chantara pushback, pressionamento, gol 2043. Não, não, 2043. Pelo Member Alpha, Quebec confere, confirme, CGL na 17. Eu sou a cópia Índia no Member Alpha. Liberal, não escuta, pra cópia. Liberal, novembro, autorizado voo local, decola da 17, com primeira curva à direita, segue visual com TGL na 17. O transponder 01971, na frequência do, controle 119.8, frequência da torre 119.8. Confirmado. Minha mãe dona livre LS chama estabilizado. Engenheiro Weber Alfa, confirme o pátio e pessoas a bordo. Engenheiro Weber Alfa, paracionamento e táxi, torre 1 no último alojamento. Engenheiro Weber Alfa, salão 57, livre à direita, chama só 1 2 1 no último alojamento. Vista solo 219, Oceanair 6310, boa. Minha November Alpha, livre de sonar, chama o contato. Salvador, boa noite, Oceanair 6310, livrou foto da escuta. Oceanair 6310, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, Oceaneer 63, 10. Leme 310, ingresso a Juliette, portão vermelho. Juliette para portão meia, Oceaneer 6310. Salvador, boa noite, Gol 9973, formação Quebec 360, Galeão. Gol 973, Quebec confere, capato 4. Afirma. Utilizado Galeão, nível 360, evoluou 10, ex-mato, DCT Lúbito, DCT Barbacena, e segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com a primeira curva à direita. TDA é o Lida, após Lida, posição Motiva, Mike Oscar, Tango Vitral. O transponder 5452, a frequência do controle 119.8. Autorizado 360 por Galeão. Voa na Tesulou no 0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena. Saída da Euleda, após Leda voa Mótima. 5452 transporte, 4398, Gol 9973. Gol 9973, protegimento correto, chama para acionamento com o Cabeceira VB Alfa em linha, cabeceira 17, reporta pronto. Tá pronto? Tem autorizado a decolagem, pista 17, vento 1200 graus, 069, após ele ser autorizado curva à esquerda, onde interceptará apenas 200, padrão 197. Aguardando para a base em 9 graus. Localizador, 18096. Ok, passou Luna, completa aproximação final ILS, torre 118.95. 118.95, boa noite, 0.96. Caterna 200, padrão da 17, agora está girando a base. Girando, curva, esquerda, perna 217, 15 de 9 graus. 352 de noite. 218, boa noite, identifica. Chegada Mari, décima tem 3 do pé. Poderia confirmar a mensagem? Estão entrecortando, além de perdermos contato com o centro também. Ok, perdeu contato com o centro, pensando em identificação. Chegada Mari, décima 3 do pé, 10014. Chegada Mari, 3000 pés, 1014. Entendido, 35218. Correto. No 096, gente, altímetro no 094, continua aproximação e agora autorização de pouso. Formo um Charlie 150, esperando o vento da pista auxiliar, não esqueça a aproximação. Gente, 096, aguardando a autorização para pouso. Jefferson Gala 019, Spock Ident. Descend and maintain 4006, direct to pillow position, altimeter setting 1014. 9.6 tem livre pouso, pistola 0, vento 1.00 graus, 0.4 nós. Pouso 1.0 mais menos. Oliveira Alfa autorizado virar base, reporte final no 7. Autorizado virar base, vai reportar final no 7. Índia Oliveira Alfa. Índia November Alpha. Índia November Alpha, está autorizado toque arremetida, pista 17, vento 110 graus, 042. Autorizado toque arremetida, pista 17, Índia November Alpha. Goma 096, Saulo Timo 2, Oliveira direita, Timo Saulo 121, 249. Oliveira 209, Goma 1096. Saulo Salvador, muito boa noite, Gol 1096, livro. Gol 1096, siga via Alfa, seguinte da Juliette. Alfa, muito mais da Juliette, Gol 1096. Índia November Alpha, tocou remetido 1-3, curva esquerda, ingressa perna do vento e aguarda para o girar base. Curva esquerda, vai aguarda para o girar base, Índia November Alpha. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette para 05, com 1096. Juliette para 05, com 1096. Juliette para 05, com base, reporta final 97. Obrigado, gera base, vai reportar final 97, Índia November Alpha. Niner 197, India November Alpha. November Alpha, autorizado toca remetida, pista 97, o vento 100 graus, 049. Autorizado toca remetida, pista 97, India November Alpha. Solo Salvador, gol 2043, tá no 4, pushback acionamento. Gol 2043, coordenação com algum tipo de falso no táxi. Chamada patrão 2043. No 8, desce 2 mil pés direto do Una, ajuste no 014. 2 mil pés, Una, V14, 52 de novo. Qual é a sua velocidade? Confirme. A indicada, 5218. 240, senhor. Pode mantê-la até Duna? Ok, tá livre. Duna 2014. Salvador, gol 9973. Confirme, gol 1973. Confirma, gol 1973 em coordenação com a equipe de solo, chama de táxi. Chama de táxi, 973. Geral, autorizado girar a base, reporta final no 7. Autorizado girar a base, vai reportar final no 7, em geral. Solo Salvador, uma boa noite, Chile 6390. Chile 6390, informação em curso Quebec, está pronto para a cota? Pronto, cota, 6390. Chile 6390, autorizado Recife, nível 350, veio por isca 58. Nicola da 190, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. O transponder 5456, frequência do controle 199.8. Autorizado para Recife no 350, decola da 10 com curva esquerda, segue via Upper 8. Puca e Jamo, Caju, transponder 5456, controle 198. Chileme 310, protegimento correto, sem parar o acionamento pushback. Samaral, Chileme 6350. Solo Salvador, Gol 2043. 189 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, até no Galeão, Paraguai. Gol 2043, desde táxi via Índia, ponte esquerda da pista 0, antes chamar a torre, 1 na noite, 195, altimetro na 0 no 4. Índia, ponte esquerda da 10, chamar a torre, 108 na Gol 2043. Linha November Alpha, tocando remete aos 21, curva agora à esquerda, autorizado para do vento 17, aguardo para girar a base, Linha November Alpha. Na esquerda, autorizado o base, então, perna do vento 17, vai reportar e parar de girar a base, Linha November Alpha. Bom, bye. Descending 2000 feet, reducing 180 knots, Sigan will 019. And you are cleared for LS approach of one cross to the position. When crossed in a position, clear on this approach, at Sigal 019. Septo Lock 5218. 5218, completa aproximação, vai de sinal diferente. Certo. 3 Militax e Apache 1 no Índia, ponte pedra pista 0, chama a Toei 1 no 895, ponte metro na 0 no 4. Gol 2043, abrir a condição de área e decolagem autorizado. Abrir as condições de área e decolagem 5 autorizado. Teste de office para Lima, tem cabeceira 190, utilizando manobras. Confirme. Sua velocidade indicada, 5218. Reduzindo para ver approach, senhor. Ok, obrigado. E sua ver approach, qual seria? 1110. 1110, ok. Passou o externo, torre 118.95. Muito obrigado, 118.95. Oi, muito boa noite, 3518, transfere na sua escuta, fui IRS, baixou o gravão. Afetou a espera no setor de 3 milhas final no 7, Índia no liberal. Torre, boa noite, 3518. 5218, hoje são 0 no 4, aguarda a pista livre. Aguardando. Salve, chefe, Sigão, 019. Roger that, clear for left final approach, reduce to your final indicated air speed on approach and contact tower at 118.65. 118.65, reducing speed to final approach, down 019. My bad, the correct frequency for the tower is 118.905. 118.905, down 019. 118.95, sir. 118.95, thank you, bye. 2108, confirme o vento, por favor. 1900 graus, 05 nós. Muito obrigado. O Gol 2043, decolado de 25, chama controle em 119.8. 19.8, obrigado, bom trabalho. Tower, LOF, Tigal 019RF, final on the runway 10. Gal 019, connection 01, Falcon 0, your approach, stand by to land. Continue approach, Gal 109. Direto Lenda, subindo 360, confirma? Confirmo. Com Gol 2043, direto Lenda, subindo 360. Afirmo, 2043. 21 de novembro, alto, setor 360 pela esquerda e aguarda autorização para toque remetido, pista no 7. 360 pela esquerda, aguardando autorização para TGM, em novembro. 5218, Solo 26, Alheiro Direito, chama Solo 121, 219. 219, 219. É, estou dizendo que não estava nada. Felipe 5218, táxi de Alfa, Kilo, parte 3. Kilo, 3, 2, 1. 019, wind 120 degrees, 04 knots, switch to land, runway 10. Yes, line, runway 10, signal 1019. Tony, wind November Alfa, final de 3 milhas. 1-7 visual com a aeronave na curta final 1-0. Engenheiro Liberal, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Gente, tá aí com a aproximação, aguarda a autorização de pouso no 7-1, Engenheiro Liberal. Engenheiro Liberal, sou autorizado, toque remetido, pistão 7, vento 120 graus, 059. Autorizado, só que remetido a 17, Engenheiro Federal. Ló 73, na Lima, tem cabeceira 10. Okay, runway 10. Portugal 019, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. By Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Geral, socorrimento 29, vai curva agora à direita, setuarão a base, uma perna do vento da 17, e aguarda para girar a base à direita, em 19 Alpha. Curva à direita, perna do vento 17, vai aguardar para girar a base, em 19 Alpha. Uma 973, autorizado da colagem, pistão 0, vento 110 graus, 069. Comprando gol 2043, pelo que tomou vapor de mácula. Eu consegui, só estou impaciente, mas após Leda está autorizado, ok? Sim, após Leda autorizado, mas 2043. Roma 973, decolado 31, chama controle 119.8. Canal 8, gol 9973, obrigado. Engenheiro Liberal, foi autorizado a base pela direita, reporta final 17. Autorizado a girar a base pela direita, vai reportar na final 17, Engenheiro Liberal. 63 da Gol, boa noite, contato radar na decolagem, curva na direita, direto Leda, vigilância. curvando à direita, leida na proa 1973. Numeral autorizado está permitido, pista 7, o vento 1, 10 graus, 0 menos. Autorizado está permitido, 1-7, Índia numeral. Ou 2043, passa 150, chama Centro Recife em 1-25, 1. 251, gol 2043, obrigado. Salvador, boa noite, Chené 6310, por estacionamento Fonte Edwin. Chené 6310, poderia estar com a equipe de sol, chama em táxi. Maravilha. Gerabase. Um terceiro, autorizado para 917, vai guardar para Gerabase.